correu 9642 com 3 a bordo, 3 horas e 3 de autonomia, alterna com fins para o TAC. 9642, autorizado táxi, bate 1, táxi Índia, com espera da 10, torre 1 no 8 decimal 6. Pelo pátio, até a Índia, na Índia para a cabeceira 10, chamar a torre 1186. 9642, ponto de espera da 10. Ponto de espera da 10, 1186. 9642, torre 1186. Afirmativo. Paulo Achanar 6200, de plano à escuta. Paulo Achanar 6200. Achanar 6200, táxi via Alfa, esperando a Juliette. Alfa vai aguardar na Juliette 6200. Oceania 6200, táxi via Juliette, pátio 1 no portão 04. Juliette, pátio 1 no portão 04, 6200. Oceania 6200, solo, voltando. É, escuta. Peça o cheque, por gentileza, na frequência 1211, 1211, por gentileza. 211. Salve Salvador, muito bom dia, 22, 23, a passadeira do livro da Via Eco. Faça chamada na frequência 1211, 1211. 1211, olhado. Solo Gol 1434, Livrão Cisco. Solo Gol 1434. Uno 434, faça a chamada de 1211, por gentileza, 1211. 311. As aeronaves na escuta 121 no decimal 9, cheque frequência. Todas as aeronaves na escuta 121 no decimal 9, cheque frequência. Azul 4208 na sua escuta. O 4208 da Azul, ciente, a frequência do solo agora é 121 no decimal 9, temos uma aeronave com a portadora do solo aberta em 121.9, ok? Tá ciente, então até 219, Azul 4208. Passe agora para 121.1, o Azul 4208. 121.1, 4208. Aeronaves na escuta da frequência 121 no decimal 9, faça um cheque de frequência, aeronave bloqueando a 121 no decimal 9. Mike Eco Delta na escuta, 121 decimal 9.